Morena, minha morena, morena do rio Guamá, eu vou conhecer suas curvas, nessas águas quero me banhar. Tem lindas cachoeiras, lagoas e garapés, tem mulheres bonitas, é isso que a gente quer. Se Orém fosse um jardim, eu seria um beija-flor, e se fosse uma palmeira, eu seria um sabiá. Mas é uma cidade bonita, que me encanta e eu vivo a cantar. Por ela me apaixonei, e nela quero ficar. Morena, morena do rio Guamá, eu vou conhecer suas curvas, nessas águas quero me banhar. Tem lindas cachoeiras, lagoas e garapés, tem mulheres bonitas, é isso que a gente quer. Se Orém fosse um jardim, eu seria um beija-flor, e se fosse uma palmeira, eu seria um sabiá. Mas é uma cidade bonita, que me encanta e eu vivo a cantar. Por ela me apaixonei, e nela quero ficar. Por ela me apaixonei, e nela quero ficar.